Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Diogo. Aqui é o Lequinho. Aqui é o Zorzinho. Aqui é o Diogo. E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. E dessa vez, pessoal, nós vamos falar sobre as invenções mais idiotas que a humanidade nos forneceu, né? E quais invenções que ainda não foram inventadas, mas que seriam muito úteis, né? Sim, tipo uma máquina de fazer dinheiro. Também, exatamente. Tá, já existe, mas... Já existe, é essa. Mas não existe uma máquina de fazer dinheiro pra mim. Não, você pode comprar uma, mas na hora que você passar no mercado e for comprar o pão, se a mulher não perceber chama que... Chama boca de droga a máquina de fazer dinheiro. Não adianta você ter uma máquina de dinheiro, porque o dinheiro só vai funcionar quando você vai pro banco. Ai, Joker. Tá bom. Complica, tá, né? Bom. De qualquer maneira, galera, vamos lá. Enfim, começando aqui o podcast, quem deu a ideia foi o Zurzinho desse podcast, porque a criatividade morreu nesse tempo. Meu pai, agora rostei aí. Agora rostei aí, cara. Não, brincadeira. Na verdade, eu queria utilizar ele justamente pra começar. Qual é a invenção que você acha, cara, que foi inútil, que o ser humano não necessitava? Cara, não que seja inútil, mas uma parada que se a gente pegar pra pensar que pouca gente usa é informação escrita na embalagem, velho. Porque pensa bem, quem é que vai parar pra pegar um remédio e ler qual que é a contraindicação dele antes de tomar? Quem é que vai pegar o shampoo e ler que o modo de aplicar é jogar água no cabelo? Eu concordo, só tipo shampoo, mas remédio, sei lá, eu acho necessário, velho. Não, é necessário, é que tá, esse é um lance que é necessário, mas também não quer dizer que a galera... É mais pela galera do que justamente pela função. Pela função, acho que não é desnecessário, não. É necessário, sim. É, até é necessário. Fala que pouca gente vê, tá ligado? Agora, você pegar um shampoo e tá lá, que o modo de aplicar é você pegar e molhar o cabelo e depois passar na cabeça... Não, a gente pode pegar um exemplo também de que, sabe, nos ônibus, né? Principalmente das reunidas, né? Tem uma espécie de tecido que envolve assim, a parte de cima do banco, né? Que lá pra você colocar a cabeça assim, pra tipo você dormir com a cabeça recostada mesmo no banco. Ninguém utiliza aquilo lá. Aliás, vem a pergunta, é útil aquilo? Porque eu não sei, eu não uso. É, na real eu achava que era só pra ter o logo da empresa, tá ligado? Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta... Puta vida! Os caras inventaram uma espécie de molde pra pessoa não errar na hora de passar batom. Ah, eu acho que eu não sei, eu uso batom. eu acho que é pra pessoa com Parkinson. É, eu ia falar, talvez a pessoa tenha uma deficiência aí. Porque, é tipo igual pichar, tá ligado? Os caras botam o negócio pra não pichar tudo. É, extensão. Logo, podia inventar batom spray, né? Porque aí é direto. Caraca, esse é um batom hardcore. Eu tenho. Um batom spray, é isso? Crocs pra mim é a coisa mais inútil de tudo. Oh, nossa, que aquilo é foi, confortável. Cara. Não é confortável. Isso parece ser um pato andando aquela... Mas é confortável. Confortável é chinelo de dedo, cara. É tipo uma pantufa, só que feita de borracha. Exatamente, é uma pantufa feita de borracha. Ou seja, uma pantufa chinesa essa bosta. Você não... Cara, você não vai andar de pantufa na rua, velho. Nem que você adapte pra ela ser de metal. Eu prefiro andar de pantufa de Crocs na rua, te garanto. Não, o problema não é na rua, né, cara? O problema é que nego era no shopping, nego. Né? Caraca, é verdade, isso cinema. Aí. Já viu, cara? Por isso que eu vejo um cara de Crocs na rua, eu torço pra enroscar o pé no bueiro. Só deixando claro, eu não tenho uma Crocs, tá? Só deixando. Ah, não, depois eu só deixei. Eu queria ter, eu realmente queria ter uma pra usar em casa, mas eu não... Vou mandar uma que eu tenho aqui. Oh, sério? Oh, manda. Mas quanto você calça? 40. Mas relaxa, Lequinho, o Crocs é 40, mas ele é como se fosse o teu pé 80. Qualquer pé. Ele é tamanho único. Bota no micro-ondas e estica aquela merda. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida! E tipo em banheiro rodoviária, quando. Andar de Crocs no banheiro rodoviário? Não, quando é posto de gasolina de viagem, assim, esses postos mais ricos, com um monte de coisa, aqui no banheiro, assim, no mictório, tem tipo um tapetinho com um campo de futebol dentro. Eu não entendo qual que é o sentido. Hã? Como é que é? Eu nunca vi isso aí, não, Zorzinho, por onde você andou? Eu achei que o Zorzinho ia falar aquela torneira que se aperta, tá ligado? Ela vai subir, né? Bagulho. Eu sei que é uma merda, velho. Deixar a torneira ligada lá, mas porra, é uma nossa, por que não, mas aquilo serve sim, galera. Porque, tipo assim, você lava a mão, você ensaboa ela. É, aquilo é pra economizar água, né? Não, a ideia é que você não coloque a mão na maçaneta novamente. Então é só pra você, tipo, você bate meio que o cotovelo e aí você lava a mão. É, por isso que hoje em dia tem a torneira com sensor. Essa é boa. Sabe, é melhor, uma coisa, né? Muito inútil. Aquele secador de mão que é a vento, aquela merda, nunca seca, seca aquela porra. Só pra secar outras partes aí. Não, mas é frio. Sim. Não, eu peguei quente. Não, mas é, o ideal é que seja quente, né? Shopping de Mauá não tem isso aí. Nem é no shopping de Mauá. Tudo que tem. No shopping de Mauá é papel. Porque do shopping de Mauá é na janela, ah, né? Ah, não, no shopping de Mauá tem um. Tem um. Tem um só, óbvio. Não, mentira. Injustiça no shopping de Mauá, eu não sei se tem ou não. Cara, pra mim a maior diversão do mictório é quando tem sabonetinho verde nele. Eu fico mijando em cima dele. Você nunca viu um desse, velho? Nunca vi isso, cara. Eu nunca vi, louco, cara. Caraca, Zorzinho, você é meio doente. Na direta tem disso, velho. Deve ter só no estágio do Palmeiras. Não, nunca foi, não. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 1. Puta vida! Bom, mas falando sobre esses secadores aí de banheiro de shopping, tem muito retardado mental que lava o rosto lá, né? Ah, bom, aí, gente, não, aí o... E o cara vai enfiar a cara, não tem como. Lava a mão, né? Não, é que depende, né? Vocês estão falando daquele que fica preso na parede? Porque, tipo, eu já. Aqui nos dois shoppings da cidade onde eu tô, no shopping que eu vou, é um de pé, tipo um buraco, assim, que você coloca a mão e aí vai. Eu acho que isso é uma privada, né? É um bidê, né? Tô fazendo errado, né? Cara, eu achei um na internet que eu achei muito louco. É tipo um tapete que tem, tipo, um buraquinho assim, aí você pega um taco de golfe e a bolinha de golfe. Então, enquanto você tá no banheiro, tipo, você senta lá na privada, aí você coloca o tapete no chão e você fica brincando de mini golfe. Legal que você não precisa do taco da bola, você mija no buraco dele. Não deve existir livro na cidade ou revista. Hoje. Caraca, só 19 dólares? 20 dólares? Pô, barato desse jeito, tá bom. Ué, você não precisa usar só no banheiro, né? É, isso daí você pode colocar no seu escritório, né? Da empresa, você sendo CEO da sua empresa, você pode comprar e colocar lá também. Pô, se você é o CEO de uma empresa, você pode comprar um campo de gol, né? Tem uma invenção inútil, cara, que é tipo assim, as três conchas do filme do Demolidor, né? Do Stallone. É, tipo, a evolução diz que é o bidê, cara. Ah, o louco, o bidê? Não é, cara, não é. É melhor que papel, porque papel só espalha. Assim. Papel você só muda a matiz, tá ligado? Tem um exemplo, cara, eu não lembro onde eu vi isso, mas que é bem claro, né? O cara pergunta, ah, por que que tu usa o bidê e tal e não o papel? Ele, ah, faz o seguinte, pega a merda, esfrega no braço, passa papel pra tu ver como é que vai ficar. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida! Manteiga em bastão, tá ligado? Cola em bastão. No lugar da cola tem a manteiga pra você passar no papel. Tá bom que você usa faca, né? Não vou dizer que isso não é inútil, não, cara. Eu compraria uma parada dessa. Se fosse manteiga, margarina, não. Não, é margarina, não. Porque, pô, manteiga fica na geladeira, fica dura pra cacete, não consegue passar a faca. Pra passar ela no pão. Você arranca um pedaço, né? Você corta um quadrado. Porra. Eu boto micro-ondas um pouquinho. Puta, parece. Uma vez a gente botou aqui uma vez em casa, só que minha avó esqueceu, ficou uma merda. Porra, derreteu tudo. O moleque untou o micro-ondas. Cara, tá ligado aqueles. Quando você bota alguma coisa no micro-ondas, ela começa a espirrar ou ela começa a. Sim, tipo feijão, se você colocar só ele. Eu pensei numa parada inútil que é até bem recente, acho que nem tá tão popular, que é o carregador de celular sem fio. Cara, aquilo eu qual acho é muito bom. Disso, cara? Pô, que às vezes você vai cagar, quer mexer no celular e quer deixar ele carregando, velho? É, vai no meio do mato lá carregar o seu celular, vamos ver se você consegue. Caraca, Rafael, você caga no meio do mato? Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 2. Puta vida! Marca página, sei lá como fala, cara. Qual? Papelzinho que você coloca no livro pra lembrar onde você parou? Melhor do que dobrar a página. Não, não, eu não tô falando pela serventia em si, mas é inútil você fazer. Eu comprei, sempre veio junto com o livro. É porque se você usa aquela parte que vem aquela orelha que dobra. Tem no livro, fica meio cagado. Sabe? Não, eu entendo pela publicidade, mas você comprar, cara, é inútil, né? Dá publicidade até faz sentido. Eu costumo usar papel higiênico pra poder marcar. Beleza, hein? Isso é o cara que caga no mato. Eu marco o livro com meia, né? Eu não sei se aqui no Brasil tem essa parada, mas tem bastante filmes, séries dos Estados Unidos que mostram. Que é aquela pessoa que fica dentro do elevador sentada, só apertando o botão pra ficar... Pra quê, mano? É um assessorista. Motorista de elevador? Cara, é tudo arrombado, ou seja, adolescentes, não entrar no elevador, que apertando todos os botões pra parar de... É porque você faz muito isso, né? É porque você faz muito isso, você sabe com que é, né? Boato que toda parada, o Joker tirava uma foto, hein? Esse foto do Joker no elevador, é porque ele fazia isso. Apertou o número 1, liga. Ligou! Puta vida! Pra mim é a maior, cara, que é a Caxirola. Alguém lembra dessa coisa? Ah, do carinho do Brau. Cara, pô, que foi tão ridículo aquela porra. Era pra imitar a Vuvuzela. Eu queria que tivesse na Copa, você tacar no Brasil o jogo da contra a Alemanha. Foi vetado. Caraca, eu não vi essa merda, cara. Porque eles pegavam e tacavam no jogador do Brasil. Exato. Na estreia, tacaram a parada. Na estreia da Caxirola. Tacaram no carinho do Brau, cara. Pior, descobriram que essa Caxirola não é criação dele, é um instrumento, sei lá, africano de algum outro país e ele copiou. É, tipo, o pessoal do Rock in Rio foi a mesma coisa, tipo, anos atrás, né? O Zé também é uma bosta, né? Vamos combinar. Nossa, que é barulho. Bosta, né? Pega essa Caxirola, parece com um soco em inglês, tá ligado? Você pega. Imagina a porradaria no meio do 7x1 ali, cara. Pô, os hooligans iam curtir, né, Caxirola? Saudade de bandeirão, né? Pô, o bandeirão é um negócio que podia ter acabado, né? Nossa, deixa o estádio tão bonito, ainda serve como arma. Aí eu fui ver essa parada da Caxirola, porque que não deu certo. No primeiro jogo que foi testado essa parada no estádio, você pega as fotos assim no Google, tem tipo umas 300 no canto do campo. É que eles tacavam no jogador, no cara de Brau, tacaram na Dilma. Não, a Dilma participou da apresentação da Caxirola. Quando ele foi anunciar o produto que ele fez e tal, ele tava com a Dilma do lado, cara. Eu lembro disso. Uma invenção inútil foi o mascote da Copa do Brasil, né, velho? O Fuleco? Isso, Fuleco. Serviu de nada. Bol com ecologia. Mascote é uma invenção meio merda, né, velho? Mascote? Não, mascote não. É. Não, mascote é da hora. Pô, mascote em Copa não serve pra nada. Mascote de time é até certo. O leão lá, que era o mascote da Copa da Alemanha, era da hora, pô. Era o... Como que era o nome dele? Kal-El, será? Lobo. Lobo. Kal-El? Não, é o Superman. Você errou. Kal-El ou Superman, cara? Que Kal-El, velho? Kal-El. Mas como é que o Rafael lembra o mascote da Copa 2006, velho, o nome do... Ele tava lá. Você acha que foi o mascote? Apertou o número 1, liga. Ligou. Puta vida! Bicicleta com motor. Puta, porra, ou você compra coisa... bicicleta com uma moto, porra. Cara, bicicleta com é motor, entendido. Você pode incluir mobilete com motor? Não, mobilete é estilo. Ah, é? Não, cara, sabe que eu lembrei? Tipo, onde eu morava, teve uns caras que eles pegaram as bicicletas dele e juntaram e fizeram aquelas bicicletas pra andar junto com o cara. Tipo, juntaram. Tipo, a bicicleta da família é ridícula. Bicicleta da família tradicional brasileira. Só que não eram, tipo, um casal andando. Era, tipo, os dois caras. Cara, eles andavam... um casal também, seu preconceituoso. Uma parada que eu acho muito inútil, cara, são os signos, velho. Qual é a utilidade dos signos, cara? Os Cavaleiros do Zodíaco, caralho, qual que é a utilidade? Qual é seu signo? Quem? Ai, puta que pariu! O seu, qual é seu signo? Quem? Cara, eu nunca sei, cara. Eu sei que o meu é... Mas você vai ser o que mesmo? Acho que é Libra. Ai, eu acho que é... Mesmo é Libra. É bem de Libra não lembrar mesmo, né? Ai, tio, não sei o que mês, eu acho que é Libra. Sempre que perguntam o meu signo, eu falo qualquer outro, assim, só pra pessoa falar um negócio diferente. Eu falo, boa ideia. Qual que é o seu signo? Eu falo, ah, Leão. Ah, é bem de Leão, seu questionário. Viu? Tinha uma menina da faculdade, o cara chegou pra mim e falou assim, ah, qual que é o seu signo? Eu falei assim, Escorpião, né? Aí, tipo, ela falou assim... Eu falei, por que? Tem algum problema ser escorpião, né? Tipo, é um cara problemático, né? Caraca. Eu falei, por que? Eu tô falando pela cor mesmo. Pela cor, exatamente. Não, aí, tipo, eu falei assim, influencia. Tipo, ela influencia, com certeza. Então, eu falo, então, qual que seria a minha definição por ser escorpião? Aí ela chegou pra mim e falou, ah, então, você é uma pessoa muito emotiva, você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Isso que é foda, isso se chama leitura fria. É só você começar a falar qualquer coisa, que essas coisas, qualquer pessoa se encaixa nelas, se for falar. Você, tipo, é muito vingativo, né? No caso, tipo assim, o cara vai ler sua mão, aí ele fala assim, ó, eu vejo que seu futuro você vai ter uma grande descoberta. Todo mundo vai ter uma descoberta no futuro, porra, né? Vai parecer uma pessoa muito importante na sua vida, né? Vai mudar tudo. Que você vai se casar e, tipo, ter uma família. Ou a pessoa vai parar pra ler a sua mão, ela olha e fala, faltei nessa aula, troca. É que nem Búzios, tá ligado? Uma forma mais fácil. O lugar no Rio de Janeiro? Não. Você pede pra pessoa jogar Búzios duas vezes, porque cada vez vai cair diferente. Como é que ela vai ler seu futuro duas vezes? Vai cair diferente os Búzios. É assim que surge a linha temporal. O bem vence o mal, espanto temporal. O azul, o amarelo, tudo é muito belo. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida! Tem invenções que as pessoas não sabem usar e acham que são inúteis. Por exemplo, computador. Facebook. A internet por si só, no, tipo, a galera não sabe usar. Mas, tipo assim, até o lance mesmo, eu não sabia usar. Do tecido lá do ônibus, cara, tipo, o Zorzinho brincou que é só pra colocar o logo, mas eu não sabia que era pra usar aquilo, cara. Não é pra guardar compra, não? Sempre usei pra isso. Caralho, não tem como guardar compra ali, Diogo. Pô, tem sim. Não, Diogo, ele tá burro, cara. Não. Você tá burro? Você é burro, cara. Você tá burro. Você não é burro, você está burro. O palmeiro tá podre. Eu achei um muito retardado, velho. Que é tipo assim, um adaptador pra você dar Ctrl Alt Del, tipo, de uma vez, assim, sabe? Pum. Nossa. Cara, é bom pra criança que tem mão pequena. Caraca, criança. Pô, criança cagou muito no computador pra dar um Ctrl Alt Del. O site do Plenarinho é uma invenção muito inútil. E da roupa de encerar o chão, que você coloca, tipo, a roupa de esfregão na criança, ela fica engatinhando, assim, esfregando o chão. Eu fiz esse negócio do Ctrl Alt Del assim, se tem outro Del ali muito mais perto. Porque a barra era reta, né, Joker? Ele foi, tipo, feito do outro lado. Vocês estavam falando do bidê, tem o bidê portátil, vocês não estão ligados. Chama piniquinho. Chama mangueira, né? Chama coreto da praça. Chama fonte, né? Apertou o número 1, liga. Ligou. Puta vida! Cara, a invenção meio inútil, assim, de Deus, acho que é pombo, né? Pombo serve pra alguma coisa? De Deus? Serve pra passar doença. Pra passar doença pra turista idiota. Além de encher a rodoviária, pombo serve pra alguma coisa? Mas você tem que levar isso em consideração também, que tipo, a fezes que ela faz ajuda ali no esterco, né? Ela faz a posta. Que bosta. Mas eu. O pombo deve comer alguma coisa que se ele não comesse viraria uma praga, mas sei lá, velho. Fora isso, não serve pra nada. Ser humano. Ele deve ter uma serventia. Aonde que ele tá na cadeia alimentar, né, cara? Quem se alimenta de pombo, né? Quando eu trabalhava vendendo cartão de área azul na rua, velho. E tipo. Era cambista. Mas cada semana a gente ficava numa rua diferente. A rua que ficava de frente pra igreja, velho, tinha uma praça, que era lotada de pombo. Mano, fica ali, era insuportável, mano. Eu acho que pombo, sei lá, eles são muito fiéis a Deus. Sempre ficam perto da igreja, né? Não, e a pomba não faz, né? Cara, o lugar que tinha mais, muito cara. Pombo era na minha antiga escola, velho. Quem foi que escolheu que o pombo é o bicho que simboliza a paz, cara? Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Diogo, estreante, fazer essa indicação para essa semana. Vou indicar um filme que eu vi ano passado, mas tava passando na TV de novo, eu lembrei dele e acho que ele não foi tão famoso aqui no Brasil. É um ótimo filme de suspense, ele lembra muito aquele... Lanterna Verde. Não, ele lembra muito sobre Meninos e Lobos, do Al Pacino. Não é do Al Pacino não, é o Champagne. É o Champagne, tá? Pô, viajou. É o Prisoners. Foi suspeito. Tem de filme que chamam suspeitos no planeta Terra, cara? Eu tenho que até ver aqui. É Prisioneiro. É também. Com Hugh Jackman. Tá certo. É, Lequinho. Eu vou indicar um gibi que eu acabei de reler enquanto a gente conversava antes do cast. Hitman vs. Lobo. Aproveitar que o Rafael agora começou a ler HQ. Rafael, lê, é da hora, velho. No lugar onde estou conseguindo essas HQs, né? Que eu vou num sebo aqui na cidade. Parte B. No tráfico, né? Exato. É, tem Hitman lá. E o que seria, Lequinho? Cara, Hitman é um... matador de aluguel. É, o Assassino 47. Não, Hitman é o cara que tem superpoderes que ele ganhou de alienígenas e ele mora em Gotham. Então, tipo, ele não aparece muito Batman toda hora, saca? É, tipo, ele no subúrbio de Gotham, ele tem uns amigos com quem ele bebe. É uma história meio de humor, tem umas partes dramáticas. É bem legal, cara. É um bom personagem, é do Garcia Ennis. Na série dele aparecem vários heróis. Tipo, o Batman aparece, mas não tanto quanto se espera por ser em Gotham. O Lanterna Verde aparece. O Superman, que é o único herói que ele e o Garcia Ennis respeitam, aparece. Cara. Pô, aguardem aí. No A Saga do Não Leitor. Comecei a assistir semana passada na Netflix, eu já tinha ouvido falar bastante dessa série, mas nunca tinha visto e curti bastante. É Modern Family. Pra série de comédia, eu sou meio chato pra gostar de série de comédia. E essa eu curti bastante, velho. Desde o primeiro episódio, história legal, simples, mas bem engraçado. 20 minutinhos cada episódio, dá pra você assistir rapidão e é. É, cara, é isso que eu achei legal, porque é tipo assim, bem dinâmico, é rápido os episódios. Eu gosto da forma com que é filmada, é meio que coloca você ali no meio da galera, né? Então eu acho interessante. Tava vendo, eu, tipo, minha mãe assiste, né? E de repente tava na sala, comecei a assistir junto com ela e assisti uns dois episódios. Cara, gostei, uma série bem engraçada, assim, sabe? Eu não esperava. Então, tipo, é legal também. É engraçado, é legal essa série. Sim, é. Tipo, não é sensacional, assim, sabe? É, só pra passar o tempo, mas é boa. Eu vou indicar um podcast, chama Xadrez Verbal. Eles fazem podcast toda sexta-feira e eles comentam as principais notícias, assim, de política internacional e tal. Eles têm uma parte que eles falam de momentos históricos, assim, que é feito por historiadores, então é bem da hora. Pera, já que o Joker fez uma indicação mais inteligente, só deixa eu aproveitar o gancho aqui. Leiam a revista Piauí, é uma boa revista. E tem cara, podcast. Piauí é muito boa, velho. Piauí é imprensa direto de um amigo meu, é muito boa. Isso aqui é tipo... É umas matérias, tipo, de umas 10 páginas, tá ligado? Tem matéria que chega a isso, mas é muito, muito boa. No caso, eu vou aproveitar pra fazer uma divulgação. No caso aí, eu tô começando a coluna A Saga do Não Leitor, que é uma coluna que eu criei justamente pro fato de eu não ler muito quadrinhos, né? De ter lido pouco quadrinhos, e agora começar finalmente a ler frequentemente, né? Então, eu tô adquirindo bastante HQs, então, à medida que eu vou adquirindo HQs e lendo elas, eu vou estar sempre publicando na Saga do Não Leitor. A ideia é lançar, pelo menos uma edição por semana, mas, pelo menos, né? Pode ser que saiam duas às vezes. E falar sobre as HQs que eu tô lendo, ou HQs que eu acho, ou, sabe, uma época de HQs, e, enfim, às vezes até alguma opinião a respeito de algum quadrinista, mas a ideia é focar mais na parte das HQs, mas também vai ter outras partes sobre esse mundo, né, que é justamente acompanhando como que tá sendo pra mim começar, né, de conhecer, de ler histórias que são tidas como clássicas. Eu, há um tempo atrás, tipo, há um bom tempo atrás, uns 2-3 anos, já cheguei a ler, tipo, Watchmen, alguns números e tal, mas agora finalmente eu tô começando a ler frequentemente, e a ideia é essa, né, tá sempre com a coluna, enfim. A ideia é sempre tá com a coluna. Sempre tá bem, né? Vou fazer uma série também, vai ser a saga do ex-leitor. O cara que não lê mais, gente. E enfim, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Acessem o nosso site www.bancodecerebros.com.br. Tem nossas redes sociais, o Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Tá tudo lá, tipo, /Banco de Cérebros, e tem os links aí no post, vocês podem acompanhar. Comente, cara, não deixe de comentar, galera, pra gente. Feedback de vocês. Galera que não tá comentando, tá vacilando, galera. Não façam isso, não vacilem. Vacilar morre cedo. Deus, você... vacilão morre cedo e dê o seu feedback, tá, galera? É isso, grande abraço e até mais. Falou. Tchau. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.